Glórias a Deus. Nós estamos aqui na comunidade cristã Fogo e Poder, no culto matutino, no culto da família. Você que me ouve pela rádio, talvez Deus tenha te colocado aí pela internet, diante desta mensagem. Eu quero ler o texto que está baseado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. E eu leio que diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção no contraste que o escritor, ele faz nesse texto. Dizia a todos, e agora ele fala, se alguém, embora ele estivesse falando a todos, ele fazia uma separação entre todos e alguém. E ele fala de uma cruz. Ele fala da cruz sua, a cruz pessoal que nós temos. Eu gostaria, querido, de tirar desse texto o tema para a minha mensagem nesta manhã, que é a lei da abnegação ou negação a si mesmo. Sobre esse texto, eu gostaria de ministrar essa lei poderosa no reino espiritual, a lei da autonegação ou da abnegação. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos esta manhã que tu venhas a falar conosco. Que tu venhas, Senhor, a mostrar a verdade celestial nas nossas vidas. Ó Deus, nós sabemos que tu és um Deus verdadeiro. Em ti há a plenitude da verdade. Em ti há a plenitude da vida. Em ti há a plenitude da paz e esperança para a nossa vida. Ó Deus, é verdade que o mundo tem colocado sistemas corruptos, Senhor, mentiras disfarçadas de verdades, em que os homens têm sido engodados, enganados, desviados da verdade. Mas te pedimos, ó Deus, que tu venhas a falar conosco pela tua palavra, a instruir o nosso coração na soberana vontade tua, porque a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. A tua vontade não é engano, a tua vontade, Senhor, é o que necessitamos para a nossa vida. Unja o pregador para que possa falar segundo o teu Espírito Santo. Unja, Senhor, o teu filho e a tua filha para que possa ouvir esta palavra segundo, Senhor, o mover do teu Espírito Santo. Fica conosco em espírito e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o texto de Lucas 9:23, que fala-se uma verdade poderosa para as nossas vidas. E aqui quando Jesus diz essa frase, ele está fazendo uma separação evidente no texto, porque diz que havia muitas pessoas. E ele fala para todas as pessoas. E aqui eu entendo que está algo além da conversão. Porque ele fala de uma opção, de uma determinação. Aqui o texto sugere que devemos nos posicionar em relação ao convite do Senhor. Ele nos convida a um discipulado, a ser como ele é. Ele fala a todos, mas um discípulo, ele está além do batismo. O discípulo está além de ser um religioso. Um discípulo é aquele que quer ser parecido com o seu mestre. Você desejaria se parecer com o seu mestre? É uma decisão que você precisa tomar, porque a verdade é que o sistema do mundo tem oferecido algo que engana aos homens. Muitos homens têm corrido da cruz. Muitos pregadores têm corrido da cruz. Muitas igrejas têm corrido da cruz. Por natureza, ninguém gosta de assumir uma cruz. Porque a cruz representa um peso, um fardo. É isso que infere o texto. Mas o que Satanás tem infligido é uma poderosa mentira sobre a mente da humanidade. E é claro e evidente, querido, querida, que não existe ausência de cruz nessa terra. todos nós iremos carregar um fardo nesta terra. Jesus foi claro, ele foi contundente, ele foi evidente, ele diz: no mundo tereis aflições. Pastor, o rico tem aflições? Não tem as aflições de um pobre, mas tem as suas aflições. É diferente, mas não é isento. Todos nós sofremos opressões. E às vezes há mais opressão no sucesso do que no fracasso. Há mais aflição, às vezes, nas riquezas do que na pobreza. O grande Salomão lhe disse que pôs a sua vida a serviço da sabedoria. E ele experimentou todas as coisas. Ele disse que em tudo ele viu enfado e uma carga, uma cruz. Ele disse: no muito saber há enfado, nas muitas riquezas há enfado, na muita preguiça há enfado, em tudo há muito cansaço, peso, cruz. Jesus, ele foi claro e evidente. Ele ofereceu uma opção para a humanidade. E ele oferece uma opção para você. Você entendeu? Você está me ouvindo? Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus 11, 28. E ele diz que meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que você entende disso? Qual a inferência desse texto? O que esse texto nos mostra quando Jesus fala isso? Vamos ler de uma outra maneira. Ele diz que o fardo de Satanás é pesado e o jugo dele também o é. Mas Jesus disse que o meu fardo é suave e minha carga é leve. Isso é muito importante você entender isso. Se você não caminhar com a tua mente aberta sobre esse ponto, você vai andar como o sistema do mundo, que acha que está livre, mas está opresso por uma carga enorme. Quando Jesus disse que o meu jugo é suave e meu fardo era leve, ele está dizendo de uma troca de jugo. Uma troca de cruz, porque de uma maneira ou outra todos levarão a sua cruz. O que Jesus fala é que o resultado final dessa cruz pode ser diferente, depende da sua opção. Porque você pode carregar uma cruz pesada, um fardo pesado, e no final ainda ter uma decepção enorme de se achar no inferno, no lago de fogo ardente. Mas Jesus disse: se você quiser vir após mim, você precisa negar a si mesmo. E só assim você pode carregar o que eu chamo de fardo leve e jugo suave. A cruz da vontade do Pai. Aleluia. É a coisa mais leve, querido. É o jugo mais suave. Mas eu não posso ser mentiroso e dizer que também não tem um determinado peso. Eu posso dizer para você que não é tão pesado como viver uma vida egoísta. Porque a verdade maior, querido, que tudo nesse mundo existe um sacrifício. Não se engane para as pessoas que dizem que são felizes. Sem Cristo na sua vida, isso é uma mentira. Não existe felicidade sem Deus. Existem momentos felizes. E muitos momentos de aflição e tristeza. Não pense que uma pessoa que vive uma vida desregrada é feliz. Isso é uma mentira. Ele engana a si mesmo dizendo que é feliz. Mas no íntimo ele sabe que não existe felicidade verdadeira. Pessoas que têm diversos relacionamentos e não têm ninguém. Isso é uma mentira. É um fardo, é uma cruz que ele carrega. Uma pessoa que cresce profissionalmente, perde a sua família, destrói os seus amigos, não tem relacionamento, ele precisa tomar remédio para dormir, ele é infeliz. Ele não é feliz, ele tem um fardo, ele tem uma cruz pesada a carregar. Mas Jesus disse: em mim você encontra um fardo leve, um jugo suave. Amém? Por isso que eu quero falar dessa lei. A lei de negar a si mesmo. A lei da abnegação. Pastor, existe possibilidade de uma pessoa viver pensando em si mesmo, dentro do cristianismo, e viver um verdadeiro cristianismo? Não. O cristianismo ele é baseado em negar a si mesmo. O caráter de Deus é negar a si mesmo. Em prol da humanidade ele fez isso. Jesus estava muito mais confortável no céu, sentado à destra do Pai. Mas ele negou a si mesmo para servir a humanidade. Tudo que é concentrado em mim gera um fardo pesado, uma carga pesada. A autossuficiência é contrária à fé cristã, porque um homem cheio de si mesmo, ele não precisa de Deus. E a pessoa cheia de si mesma é uma pessoa pesada. Carrega um jugo muito pesado. As pessoas que são soberbas, arrogantes, embora exteriormente apareça um lugar de referência, quando você vê uma pessoa muito grande que se exalta demais, às vezes a nossa mente carnal até pensa, ah, eu queria ser como ela. Mas você não sabe os demônios que infernizam a vida dela. Porque tudo que é concentrado no ser humano traz decepções soberbas na sua vida. Mas quando eu nego a mim mesmo, e eu sei que eu não sou suficiente, o meu plano de vida eterna não é suficiente, quando eu sei e vivo com a consciência que eu não sou capaz de me ressuscitar a mim mesmo e nem transformar esse corpo que um dia se fará em corpo glorioso, eu me submeto à verdade da fé cristã, que fala que na casa do Pai há muitas moradas e Jesus foi nos preparar uma, mas ele voltaria e nos levaria para si mesmo. Aleluias, glórias a Deus. Eu descanso nessa verdade. Querido, olha aqui para mim, não existe esperança no mundo aí fora, mas naquele que nega a si mesmo e se entrega na verdade maior que Deus tem falado pela sua Bíblia, ele tem absoluta certeza que um dia quando essa carne se desfizer, quando esse mundo se acabar, ele ouvirá a voz do Pai dizendo, benditos do meu Pai, vinde a mim para o reino que vos está reservado desde a criação do mundo. Esse é o princípio da fé cristã. Negar os meus valores, as minhas ideias e aceitar que existe um plano, que houve um Cristo que veio determinado dia no mundo e morreu no meu lugar. Isso é fé. Em crer que Deus era desta maneira. Tudo no cristianismo, ele não fala de você, ele fala dos outros. Você deve negar a si mesmo. A sua autossuficiência. E não ache, querido, que não existe autossuficiência aí fora. Pessoas que andam aí pelo mundo, ele sempre tem um plano de escapar do inferno. Ele acredita em tantas coisas. Ele tenta bolar um plano para escapar da condenação vindoura. Mas será uma grande decepção. Porque a própria palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens capaz de gerar salvação no seu Filho de Deus. E a quem aceitá-lo será feito Filho de Deus. Não existe esperança. E também, eu não posso ser autossuficiente para bolar um plano, mas ter seguido o plano de Deus. Eu preciso também perceber que eu não posso ser egocêntrico. Pensar em mim mesmo. Egocentrismo é egoísmo. E egoísmo é contrário à benevolência cristã, a ajudar o outro. A coisa máxima do Evangelho é amar. O caráter máximo de Deus, a expressão máxima do caráter de Deus é o amor. Se eu penso em mim mesmo, se eu amo a mim mesmo, não sobra amor para o outro. Jesus disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Sabe o que Jesus está falando? Aquele que amar o outro, receberá o galardão do amor. Aquele que amar a si mesmo, receberá o galardão do ódio e da ira de Deus. Querido, você já pensou a importância de você nessa terra? Você já pensou que Deus tem te colocado num lugar estratégico para impactar esse mundo? Para que você possa semear o mesmo amor que Ele te amou? A terceira coisa que eu quero te falar é sobre a lei da abnegação é que eu não posso ter justiça própria. Porque quando eu me declaro justo diante de Deus, me torno uma pessoa arrogante. Quando eu acho que eu tenho muitos méritos, que eu tenho muitos talentos, que eu sou bom demais no que eu faço, significa que eu estou fadado a não viver o que Deus queria que eu vivesse. Você entende isso? Porque quando eu tenho os meus valores próprios, aos meus olhos eu sou muito bom, e a Bíblia diz, você disse um homem sábio aos seus próprios olhos, mais esperança no tolo do que nele. Em Gálatas 6:3 diz a palavra de Deus, se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Você sabe disso? Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando eu tenho justiça própria, eu não gero humildade e nem reverência a Deus. Mas quando, querido, você chega aqui na casa do Senhor e fala, Senhor, eu não sou nada, como nós cantamos, mas Tu é tudo. Eu não sou nada sem Ti, eu não vivo sem Ti, sem Tua presença eu morro. Querido pastor, ele precisa chegar diante do povo e dizer, Deus, é o Teu Espírito que move, é a Tua Palavra que salva. O levita que toca na casa de Deus, ele fala, Deus, que não seja eu, mas que seja o Teu nome a ser glorificado. Você entende isso? Que diminua eu e que ele cresça. Jesus, quando determinou o maior profeta que já existiu, ele disse João Batista. Um homem que não tinha nada, mas ao mesmo tempo tinha tudo. Querido, essa é a máxima do Evangelho. Quando eu me esvazio, Deus me enche. Um vaso só pode ser cheio quando ele estiver vazio. Se eu me esvaziar de mim mesmo, eu posso ser cheio do Espírito Santo. Mas enquanto eu for cheio de mim mesmo, dos meus valores, das minhas verdades, o Espírito não entra em mim. Diz que João Batista vestia de peles, comia gafanhotos de mel silvestre, não estava no palacete, não estava nos palácios, não, ele não estava lá no templo. Ele estava lá na beira do Jordão, um rio, barrendo. Jesus, quando fala daquele homem, ele fala, o que fostes ver? Foste ver um príncipe? Foste ver um homem de trajes finos? Não, esses estão nos palácios. Mas o que fostes ver? Uma cana agitada pelo vento? Fostes ver e procurar a quem? Um profeta? Ele disse, verdadeiramente, um profeta. E deles, o maior de todos. Por que Jesus falou disso? Porque João Batista disse, tu és o Cristo, quando perguntaram para ele. Tu és o Cristo, João Batista? Ele disse, não o sou. Mas quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu sou aquele que... O que vem depois de mim, eu não sou digno de abaixar. Amarrar as sandálias. E quando Cristo apareceu, ele disse, mas agora o Cristo está aí. Ele disse, mas convém que ele cresça. E eu diminua. Oh, Espírito Santo. Ah, queridos, quando nós entendermos essa verdade do Evangelho, entendermos que a grandeza de Deus em nós está não na nossa altivez, mas na nossa humildade, não no nosso trabalho por nós, mas pelo trabalho que nós fazemos nos outros. Você entende isso? Você está me ouvindo? Tudo na vida cristã, querido, olha aqui para mim, tudo na vida. Toda verdade do Evangelho é sacrifício. Tudo que Deus faz é sacrifício. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer viver o plano de Deus na sua vida, negue-se a si mesmo. Jesus está falando, há uma incompatibilidade entre o plano de Deus e o plano do homem. Não existe jeito de você conseguir o que você clama desesperadamente. Deus me dá paz. Deus me dá esperança. Deus, me dá comunhão contigo, sem eu negar a mim mesmo, os meus valores, os meus conceitos. Porque Deus se negou a si mesmo. Desceu, se esvaziou em forma de carne, se humilhou. A cada passo dele, ele olhava para a cruz. Tentaram dissuadi-lo a não tomar a sua cruz. Pedro disse: tem dó de ti, Senhor, não faça isso contigo. Jesus o repreendeu severamente: para trás de mim, Satanás. Porque uma vida sem cruz não é uma vida com Deus. Você entende isso? Uma vida sem cruz não é uma vida. Por isso que ele disse: para trás de mim. Jesus, no Getsêmani, olhava para a cruz. A cada passo que ele dava, mais perto ele estava da sua cruz. Ele disse: eu não vim para ser rei. Eu não vim para estar nos palácios. Eu não vim para receber reconhecimento. Eu vim para carregar uma cruz que o Pai colocou para me levar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A tua meta de vida tem sido essa? Você tem perguntado a cada dia: Deus, onde está minha cruz? Diga comigo: a minha cruz. Pastor, você está falando que eu devo levá-la? Não, a palavra diz que você deve levar. Na verdade, ela te convida a levá-la. Porque se você não levar a tua cruz, você vai levar uma cruz que o diabo vai colocar nos seus ombros. Pode ser uma cruz enganadora. Pode ser uma cruz chamada riqueza, avareza, tantas outras cruzes que ele tem colocado. Arrogância, autossuficiência. Essa cruz não conduz ao Calvário, ela conduz ao vale da morte. O caráter essencial do cristianismo é negação a si mesmo. Jesus negou a sua glória. Mas o engraçado é que quanto eu mais me nego a mim mesmo, quanto eu mais busco o interesse dos outros, quanto mais tempo eu dedico ao bem dos outros, mais o Espírito Santo enche o vaso que está vazio. Quanto mais eu me achego das criaturas, mais o Criador se achega de mim. Quando eu mais me dedico aos outros, mais o Criador dedica favor e graça na minha vida. Você entende isso? Jesus disse uma verdade sobre esta lei, a lei do sacrifício. Ele disse: se o grão não cair em terra e morrer, ele não pode gerar. Esse é o princípio da semeadura, querido. Se você não morrer, você não gera nada. Se você não morrer para si mesmo, você não é capaz de gerar nada. E a única coisa que importa nesta vida, o único plantio que planta para a eternidade é o plantio que nós fazemos na vida dos outros. Você sabia disso? Se você quer coisa para um mês, plante alface. Se você quer algo para 10 anos, plante árvores. Se você quer algo por toda a vida, plante pessoas. Aonde está baseado o amor? E negar a si mesmo. Qual a expressão máxima do amor de Deus? O sacrifício do Cristo. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero, querido, que você entenda a lei do sacrifício. Tudo na vida que dá sabor tem sacrifício. Tem que morrer para si. O bife que você come na sua casa é fruto de um sacrifício. O arroz que você vai almoçar daqui a pouco é fruto de um sacrifício. O grão precisou morrer para saborear a tua vida. A maçã que você come é fruto do sacrifício. O perfume que você exala das rosas é fruto de um sacrifício. Por isso que Paulo disse pelo Espírito Santo: que vós tenha o bom aroma de Cristo. Eu penso que a flor só solta o verdadeiro aroma dela quando ela é apertada. Pastor, o que você está falando? Estou falando que o verdadeiro cristão, mesmo lá nos apertos, ele consegue exalar o bom aroma de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta e eu sei a sua resposta, mas eu vou insistir em perguntar. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Você deseja encontrar a paz que você sonha por ela? Você deseja ser feliz internamente? você deseja esperança para a tua vida, negue-se a si mesmo e tome cada dia a missão que Deus colocou na sua vida e siga os passos de Jesus. Porque nos passos dele está a esperança, a felicidade, a paz que você busca, a presença do Espírito Santo, o favor e a graça de Deus está aí. Porque quando você aponta para o Calvário, e quando você busca aquela cruz, como Jesus disse, eu vim para isso. Você precisa dizer que veio para isso. Deus, a minha missão é dedicar vida às pessoas que estão próximas de mim. Essa é a verdade máxima do Evangelho. É importar-se com aqueles que não são importados por ninguém. É amar aqueles que ninguém ama. E quem que eu posso amar, pastor? Fala para mim. Começa a amar as pessoas que estão perto de você e aumente seu círculo. Até alcançar todos, se possível. O seu irmão, o seu esposo, seus vizinhos, os seus amigos de serviço. A se importar com ele. Ao invés de você reclamar da sua dor e dizer para ele, nossa, está doendo tanto. Você perguntar, está doendo aí? Você quer que eu te ajude? Onde que está o problema aí? Onde que eu posso te auxiliar? Porque nós somos assim, eu estou com um problema. Mas poucos falam assim, onde está o teu problema? Eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Eu estou com fome, mas eu posso dividir o pão com você. Na verdade, eu sinto que você está com tanta fome que eu nem vou comer, que eu vou dar o que eu tenho para ti. Querido, quando nós não entendemos essa verdade, o vaso vai ser tão cheio que vai se transbordar. A glória de Deus vai manifestar na tua vida. Se você puder, abaixa a sua cabeça e cubra os seus olhos. Oh Deus Espírito Santo, glórias ao teu nome. Senhor, nesta manhã, eu ministrei a tua palavra segundo o teu Espírito Santo, Senhor. Eu creio, Senhor, que teu Espírito falou porque ele ardia o meu coração. Ó Deus, tu falaste coisas poderosas em nossas vidas. Ó Deus, o que tu pediste é algo difícil segundo a carne, porque a carne, ela é egoísta. Ela é autossuficiente, ela pensa em si mesma. Mas Espírito Santo, tu és todo poderoso. Dá força, Senhor, a esta mulher, a este homem, para que ele, por um momento ou por toda a vida, possa, Senhor, buscar a esquecer a si mesmo. A concentrar-se, Senhor, em cada um que está perto. Senhor, e trabalhar, ensinar o amor, a paz, a esperança, o favor. Mas Espírito Santo, nesta cruz transborda com a tua glória. Enche ele com a tua paz, Senhor, com a tua graça, com a tua sabedoria, com a tua provisão. Porque, Deus, quando esquecemos de nós mesmos, eu sei, Espírito Santo, que tu cuidas de nós de uma maneira excelente. Então declaro a graça e o favor de Cristo, o poder para ser útil nessa terra, ser relevante para o reino de Deus, em o nome santo de Jesus Cristo. E você diga amém e diga graças a Deus. Queridos, esta é uma singela mensagem que eu queria trazer para você nesta manhã, mas eu sinto que o Espírito está falando, porque eu vejo ele ardendo no seu coração. Quando ele arde, que ele arde ele também, eu sei como é que é. E vamos fazer uma aliança com Deus. Começamos neste domingo, nos empenhamos nessa semana, este mês, este ano, e pensar que toda a resposta da nossa pergunta está não em dedicar a mim. Eu sei que você tem um monte de problemas. Eu sei que você tem. Deus sabe que você tem. Mas é verdade que quando eu tento resolver os meus problemas, é concentrar em mim. E Deus nunca quis que você fizesse assim. Ele pediu para você, descansa em mim. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, esse é suave, e sobre vós o meu fardo, que também não é pesado. Que amar como ele nos amou. Em 1 João 3,16 diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? E graças a Deus.